Para chegou! F10 do Para, Para chegou! Pra fazer a sua alegria e diversão! Sua alegria e diversão! Vamos nessa! Você vai sentir uma emoção diferente em cada música! Porque aqui é tudão! Tudão! Tudão! Tudão. Agora é com você, DJ Fábio! Aperta o play, F10! Manda ver! Arrepia, DJ Fábio! Como é que é? Manda ver! Vamos nessa, federal! Quem é que tá solteiro, põe a mãozinha pra cima que eu quero ver! Só quem tá solteiro e essa aí tem uma, põe a mãozinha pra cima! Quem é sincero, dá um grito! Quem é do país sendo, põe a mãozinha em cima! Quem é do remo, faz barulho! É o Pop chegando! Pop Som! Joga a mãozinha pra cima, quem é da paz, que eu quero ver! Quem é da paz, joga a mãozinha pra cima! Quem é da paz, deixa a mãozinha! Deixa no escurinho, Danilo! Acende! Já se faz presente com a gente aqui no Águia da Amazônia, no Ciro de Açaí dela, e o Fábio chega e arregaça tudo. Meu amigo Beto Construção está aqui com a gente, o assessor da Carla Parente. Um abraço para você também, obrigado. Meu amigo Coco Verde, Romildo da Central Motoversas, ao Renan Furtado e a Carla Parente, tá todo mundo. João do Açaí também. DJ Fábio! DJ Fábio! Meu amigo Emilson Emerson, dos Entroçados de Viseu! Olha o grande Mil tá aqui com a gente, alô Karen também! Quem é sincero, põe a mãozinha pra cima que eu quero ver! Bom! Meu amigo Vitigo da embarcação, o Samuel da Nike, um abraço. Olha meu parceiro Samuel tá aqui com a gente. Meu amigo Leleco, alô Giovanni. É Pop. Joga a mãozinha pra cima. Só quem não tem hora pra chegar em casa, joga a mãozinha pra cima. Quem tá solteiro vai cantar comigo. E doida, e doida, e doida, e doida, e doida, e doida. Pop Som. Águia da Amazônia. E agora? Depois que eu conheci o Mandela. Samuel Giovanni Brito. E a quebra firma aqui com a gente. aqui com a gente. Abraço, Marcinho. Depois que eu vi como ela se... A casa caiu. Um abraço pra vocês também. Vão estar em Fernandes Melo, no Águia da Amazônia. Quero ver vocês agora, vai. Namorar pra quê? Te amarrar pra quê? Solteiro que eu sei que elas vão querer. E aí? DJ Fábio. Te amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão querer. Namorar pra quê? Te amarrar pra quê? Prefiro tá. Meu amigo Thiaguinho, um abraço pra você, Thiaguinho! Namorar pra quê? Te amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão querer. Pop som. Pop som. Pop som. Como é que é? Vamos nessa! É o Águia da Amazônia! Minha mulher começou a discussão, mas é claro, nem dei atenção. Eu peguei o meu celular, entrei no WhatsApp, chamei meus irmãos. Perguntei onde era o rolê, que hoje à noite ia comparecer. Na sequência eles... Só quem tá feliz vai cantar comigo, bem alto! Logo você. Joga a mãozinha pra cima e canta agora, vai! Eu tô brigado com a mulher, então eu vou dar fuga nela. Partiu aonde é o Mandela. Fui, partiu aonde é o Mandela. Fui, partiu aonde é o Mandela. Eu tô brigado com a mulher, então eu vou dar fuga nela. Fui, partiu aonde é o Mandela. Fui, partiu aonde é o Mandela. Vamos nessa! O meu grande parceiro Guilherme também está aqui com a gente. Abraço pra você, Guilherme, valeu! É o Mandela. Foi difícil pra você acreditar que eu sou um cara bacana. Como é que é? E quando a gente briga e que vê que mais se ama, então esquece logo isso e vem com tudo. Os primos Mil Graus, um abraço! Aqui com a gente! Foi difícil pra você acreditar que eu sou um cara bacana. Quando a gente brinca, DJ Fábio, que mais se ama, não esquece logo isso e vem com tudo aqui pra cama. Por isso que me agora? Ama, amor. Sou esse cara que você está vendo. Sou problemático, um pouco ciumento, Fábio. Mas você sabe que eu sou foda na cama. O Budog de Bujaru, o locutor Anderson Gonçalves, o cara que assumiu a responsabilidade da música, é o Wagner Amazônia. Um abraço pra você. É o meu grande amigo Anderson Gonçalves, o cara da mídia. Sabe que eu sou foda na cama. É. Por isso que me ama. MC J15, canetinha de ouro. Olha o funk, o funk! Pop Som! Nossa equipe da casa caiu! Meu amigo Potássio, o cowboy do Doce aqui com a gente, o papai, o cabeça titã, um abraço pra você, o Samuel da Nike, o Messias, o Lopes, um abraço! Eu não tô bom, você é rabundão, joga tudo em então, chama aquela amiga que representa, se concentra. Juninho Play, aqui nessa ideia, um abraço! Menina louca, vou chamando suas amigas, vai. Senta rabetona, fica rabetuda, vai. Senta rabetona, fica rabetuda, vai. Senta rabetona. Menina louca, vou chamando suas amigas, vai. Senta rabetânia, ó. Fica rabetuda, vai. Senta rabetânia, ó. Vai, vai. Rabetuda, vai. Rabetânia, ó. Fica rabetuda. Que eu já não tô bom, você é rabum. Ah, fica mascando, besta. Aê, DJ Fábio. Fábio. Detona, manda ver. Joga a mãozinha pra cima, quem tá solteiro? O homem que tá solteiro, põe a mãozinha pra cima que eu quero ver. As mulheres sinceras, põe a mãozinha pra cima. O homem que gosta de mulher, dá um grito. Vai! Crazy. Muito baile, muito louca, a fim de se envolver. Só tem 17 anos, o que vai acontecer? Vai dar PT, vai dar PT, vai dar PT, vai dar. Hoje vai dar, eu tô sentindo que vai dar. Vai dar PT, vai dar PT, vai dar PT, vai dar. Foi difícil pra você acreditar que eu sou um cara bacana. E quando a gente briga e joga, mas se ama. Esquece logo isso e vai jogar a mãozinha pra cama. Joga a mãozinha pro céu, joga a mãozinha, joga essa mãozinha pro céu. Eu vou no rei e você só no rol. Põe a mãozinha pra cima, só quem é do pop. Joga a mãozinha pro céu, pro céu, pro céu. Só quem é do pop, só joga a mãozinha pro céu. A mãozinha pro céu, a mãozinha pro céu. Pro céu, pro céu, céu. É pro céu que hoje não tem jeito. É chopitel, é chopitel, é chopitel, é chopitel, é chopitel, é chopitel, é chopitel. Imagina! 3, 2, 1, na pressão, meu pop! É só catucadão, catucadão, catucadão, catucadão, catucadão. É só catucadão, catucadão, catucadão. Olha só, olha só, olha só, presta atenção. É só catucadão, catucadão, catucadão, catucadão. Essa batidinha é maneira. DJ Adriel de Monstrinho, um DJ pra fazer sucesso. DJ, DJ China insuperável. Mais que nome, é uma marca. Boxing. Joga a mãozinha pra cima, quem é do pop que eu quero ver. Quem não tem hora pra chegar em casa, põe a mãozinha direita pra cima. Joga a mãozinha direita pra cima. Pra cima. Pra cima. Toma, bicada. Toma, bicada. Toma, toma, toma, toma. Toma, bicada. Toma, bicada. Toma, toma, toma, toma, toma. Aqui com a gente, valeu! Está difícil de entender. Já não sei o que você quer. Briga de... Já vem o Jonatas! Aí de Palmares, aqui com a gente. Um abraço pra você. Anibal Degan está aqui com a gente. Valeu! Ganhei só uma ilusão. E um tremendo vacilão. Como é que é? Nunca está presente quando eu te preciso. Sempre que eu te ligo, estás com um amigo. Eu sei que tu pensas que me tens nas mãos. Nas mãos. Canta-me alto, vai. Canta-me alto, vai. Canta-me alto, vai. Canta-me alto, vai. Cuida do coração. Vou tirar o pé dessa relação. Pensei que me amavas, mas na real é só atração. Pop, pop, som. Bora, meu parceiro Jojo, tá aqui com a gente. Um abraço pra você. Esse cara é parceiro sempre. Com DJ Fábio. Olha a perigosa, tá aqui com a gente. A gente tinha tudo aquilo pra ser feliz. Um apartamento como sempre quis. Filhos, um cachorro, um bom emprego. Férias de verão, nosso sossego. Mas acho que era pouco, sempre queria mais. Minha obediência não te satisfaz. Me tratava mal, me traía. E eu dizendo a todos da minha maravilha. Vai! Vai embora daqui, a chave tá em cima. Júlio do Cyber, meu amigo Cicoda, Hi-Fi de Fernandes Melo. Você, os manos da bolada JM, valeu! Se eu quiser, porque não vai doer. Dou a volta pra cima, sou melhor que você. Ai, DJ, ai, DJ, isso não é legal. Ai, DJ, isso não é legal. Tô passando mal, tá passando mal, tá? Tô passando mal, tô passando mal, tô passando mal, tô passando, tô passando, tô passando mal. Quando eu vi o tamanho acima do normal. Tô passando mal, tô passando mal, tô passando, tô passando, tô passando mal, tô passando mal, tô passando mal, tô passando, tô passando, tô passando mal. Quando eu vi o tamanho acima do normal. A gente brigou, eu mandei ela embora. que bate saudade a gente. Então pensa, pensa. Faz esbarre com a amiga dela. Então pensa na mulher gostosa. Meu amigo Pio Turbinado, o Nezinho, o Maílson e a Saideu. Tá no setor deles, ô. Pop Som. Então joga o popô na pipoca. Então joga, joga. Júlio Pires, só patrão, um abraço. Os primos aqui. Pop Som. Família GDC, um abraço pra vocês também. Tá aqui no Magna Amazônia, todo mundo. Valdeir, o Eduardo. Aí do Açougue, parente de Viseu. Um abraço toda a galera de Viseu que está aqui presente com a gente. Valeu mesmo. Alô, Mel. Flozinho da gasolina também, tá aqui com a gente, tá no Águia. O Águia da Amazônia. É o Pop Som chegando, esse é Tudão. É Tudão. Bora misturar tudo, Maestro Davidson. É agora, é agora. Equipe Arcaça caiu. Eu e o Samuel, um abraço pra você. O Alexandre Bitoco das embarcações, tá todo mundo no Águia. Arrasta povo do Pará. Arrasta povo. Não abra sua boca pra falar de mim. Pense no que vai falar por aí. Nosso grande amigo Marcinho Promoções. Tá aqui com a gente. Lani Fernandes Melo. Daqui a pouco tem o Águia da Amazônia por lá. Ô Marcinho! Segura por lá, viu, Marcinho? Quero ver hoje. Por favor, me deixe em paz. Wagner Uzaka, FDG. E toda a galera da Cachoeira aqui com a gente. Bora, John Joe! Amanhã você vai ver aqui. Eu te usei, te iludi, te enganei, o pior. Meu amigo Carlos, um abraço pra você, tá aqui com a gente também. Eu não, eu te usei, te iludi, te enganei, o pior. Do jeito que você fez, eu não produção aqui rapidinho, por gentileza. Alguém da produção do Águia aqui com a gente rapidinho, tem que ser agora, viu? Já seguindo essa ideia, um abraço! Sou uma loba procurando uma presa pra fisgar. Poxa, fuleiragem vai rolar. Fica me olhando de longe, me provocando. É hoje que o bicho vai pegar. Se abrir a guarda, eu pego e avisa, amiga. É como é que é? De domínio da cama, com os pés logo no primeiro round. Olha a vara curta, viu? Não pode cutucar. Cutucar com vara curta vai dançar. Porque eu sou um perigo. Sou maluca e eu boto é pra quebrar. Se eu te pego, ah. Se eu te pego, ah. Se eu te pego, ah, ah, ah, ah, ah. Se eu te pego. Quem é do Clube do Remo, põe a mãozinha pra cima que eu quero ver. Só quem é do Clube do Remo, põe a mãozinha pra cima. Se eu não tô enganado, ontem quando nós chegamos aqui, tava acontecendo um repasse sub-20, não é isso? E as informações chegaram que o Clube do Remo perdeu mais uma vez pro Paysandu. Mas a torcida do Remo é fiel. E quem é do Remo, põe a mãozinha pra cima que eu quero ver. Quem é do Leão, bate na palma, bate na palma. A torcida do Remo dá um grito bem alto aí. A torcida do Bicola, põe a mãozinha pra cima. Quem é do Papão, joga pra cima, pra cima, pra cima, pra cima. Giovanni Moto Peças, um abraço! Serão, aí da MA, está aqui com a gente, o Alcida Friboi, o meu grande amigo Bela, o Tandy, a galera de Atura, e aí, tá todo mundo no pop hoje, é o pop. Pop som. Vamos de bom! Érica e o bonde das bandidas. Um abraço! Vou me te esquecer, recuperar meu coração. Jonathan, aí do Palmeiras, de Valdequês. Um abraço pra você, agora sim! Que façam me prender a ti. Era pra eu sorrir, mas eu chorei. Povo é diferente, é único, é o Águia de Fogo, o Arrasta Povo. Aonde foi parar o seu juízo? Na hora de dançar, são 4 da manhã. Já não é nenhuma. Daqui a pouco, segura aqui até 6, maestro. Será que tem como a moça gritar baixinho? Família Fênix, aquele essa ideia, Caio, Davi, Alfredo, Júnior e toda a galera aqui com a gente. Vamos acordar esse prédio, fazer inveja pro povo enquanto eles estão em F10. A gente faz amor. Galera, sorveteria, Tribom, aqui dessa ideia, Roberto Creuza, Francinaldo e a sua namorada Rayane, abraço. Enquanto eles estão indo trabalhar. A gente faz amor, nós todos. Juiz do Cyber, o Chicó da Hi-Fi, Perna de Esmelo, os manos da bolada JM. Tamo junto, tamo junto. Isso aí é feliz. Olha pra checar. Samuel. Meu amigo Alberto Filho. Sabinho, Maresia. Um abraço pra você, TV. Vamos dançando. Aonde foi parar o seu juízo? Pop! quatro da manhã. Pop som. Daqui a pouco ligo. Regildo Tavares, diretor de recursos humanos da Prefeitura de Viseu e toda a sua assessoria aí do prefeito Isaías Neto. Um abraço do Fábio. Fábio. Vamos lá. Vamos acordar esse prédio, fazer inveja pro povo. Enquanto eles estão indo trabalhar, a gente faz amor gostando de novo. Vamos, que vamos. Vamos acordar esse prédio, fazer inveja pro povo. Enquanto eles estão indo trabalhar. Bora, Giovanni! O Leleco e o Samuel quebra firma. Vamos acordar esse prédio, fazer inveja. Roberto da Tribó. Um abraço, Lucinho, Creuza, Ayane, Alex, a Fran e a Marinete aqui com a gente. Vamos acordar esse prédio, fazer inveja pro povo. Como é que é? Enquanto eles estão indo trabalhar, Popson, a gente faz amor gostoso de novo. Aí você escolhe a melhor roupa. Aí você arruma o seu cabelo pra dançar. E saca aquela sua amiga louca. Aquela uma que diz que o bom da vida é ser. É, Jorginho, sempre tem aquela amiga. Estaria alguma coisa. Procurar alívio passageiro. Beijaram as quatro ou cinco bocas. Porrozinho pra relaxar. Não tem gosto de beijo. Jackson Convenções, o Almino Depósito de Fernandes Melo. Beijou a boca errada, lembrou na boca certa. Beijou numa gelada, lembrou na minha coberta. DJ Fábio. E eu? Quem me vê dançando assim, mão pra frente, gira, gira. Tô limpando você da minha vida. Tô limpando você da minha vida. Quem meu amigo Cássio da Trans Pereira também, valeu, Cássio! Daqui no Águia! Gira, gira, tô limpando você da minha vida. Eu tô limpando, Teresina! Agora, Gostinho. Eu coloco a aliança no bolso, desligo meu celular. Domingo que é pra não incomodar. Eu tô casado, namorando solteiro. Ei, Fábio! Os manos já saíram dela. Trildo! Brasil! O Mael, Marinho, Saldo, Deise, Padinel, Chevaio, tá todo mundo! Casa tá morando solteiro, vimos que gosta, né? Por mim não me viu, eu perdi estado civil. Casa tá morando solteiro, se pergunta por mim. Pitbull e o Coringa, perdi estado civil. Sucesso na mente, participação safadão. Tô casado, namorando solteiro. Meu patrão Jorge Luiz, moça flotinho. O meu grande amigo Gleison, tá aqui com a gente, valeu! Casado, tem uma namorada, namorada não sabe que eu sou casado. Júlio Freitas, valeu, Juninho! O problema é que eu sou madeiro. Quando eu saio, eu falo que eu tô solteiro. Eu sou ser uma cueca. Coco Nilo! Olha o Júlio, olha o Viltinho! Tô na casa da mãe, e que ela pode confirmar? Eu falo a galinha no bolso e desligo o meu celular. Domingo que é pra não incomodar. Eu tô casado, namorando solteiro. Namorando solteiro, se pergunta por mim, não me viu. E aí, gostei? Eu prendi estado civil. Tô casado, namorando solteiro. Casado, namorando solteiro. Se pergunta por mim, não me viu. Eu prendi estado civil. Tô casado, namorando solteiro. Casado. Se pergunta por mim, não me viu. Eu prendi estado civil. Tô casado, namorando solteiro. Casado, namorando. Carlinho, produções. E toda essa equipe. Um abraço. Ele se trai, eu gosto da fuleira. Olha o forró e a produção é pop, pop. Bora, Gabriel. Quarta-feira tem futebol, meu! Ui. F10. Gabriel, quarta-feira vai o D9. Quer aprender uma dança que é bom demais? Guaíba, vê se... J5. Do papai. E treme tudo quando o som do batidão toca a coneta. Sacode o médio. E rasgar a porra desse grave do paredão. Vai, vai, vai, vai! Sou empresário da Casa de Shows Totica. É isso, Gordinho? Casa de Shows Totica. É. Um abraço pra você. É o grande empresário da Casa de Shows Totica. Tá aqui com a gente. Irituia. O Codizila tá lançando essa dança. O homem da Casa de Show Totica. Um abraço pra você. Tá ligado? Tá no pop. Pop. Pop. Esse grave do paredão. Vai subindo, vai, vai, vai, vai. Continua com o periquitinho, continua, continua. Quem é sincero, põe a mãozinha pra cima que eu quero ver. Só quem é sincero, põe as mãozinhas em cima. Quem é da paz, deixa a mãozinha pra cima. Quem vai curtir até de manhã, deixa pra cima. 007. Me diz por que. Se tiver mulher sincera, põe as mãozinhas em cima que eu quero ver. Só as mulheres que nunca traíram. Aquelas que nunca pularam a cerca. Isso não é. Isso, hora. Tem muitas. Quer saber o que? Se a verdade vai doer. Quem é da paz, deixa a mãozinha pra cima. Resposta. Quem vai curtir na paz a noite toda, põe pra cima. Eu sei que a gente começou. É o pop som. Eu poderia até ter evitado. Mas não funciona assim com o coração. Como é que é? Eu poderia ter falado não. DJ Fábio. Mas pouco tempo é tão contado. O Jojo. Não tem por que procurar o culpado. Ele gosta dessa, né, Jojo? Ouça e respeite este nome. DJ Fábio. Se descobrirem, tá tudo acabado. Vamos lá! Mas pensando... Deixa ela saber, então, vai! Deixa ela saber. Se aconteceu. E a Thalys, aqui minha saída, um abraço. Ela estava ausente. Pop Soul. Deixa ela saber que a vida está com você. Se você me aceita. Thiaguinho, aqui minha saída. Valeu, Thiaguinho. Quase vou voltar. Nunca mais eu volto lá. Banda 007. Janderson, Fábio e o maestro Davidson no pop. O nosso pouco tempo é tão contado. Não tem porquê preocupar. Pablo do Rock, um abraço pra você. Hoje o Rui vai trabalhar, né, Davidson? Cuidado. Se descobrirem, tá tudo acabado. Cadê ele, rapaz? Mas pensando bem, deixa ela saber que eu tô. E aí, Samuel? Você. Cadê o Leleco, rapaz? Fala, Giovanni. Quebra firma aqui com a gente. Fala, Jojo. Belírio e o Fernando. Saber que agora eu vou ficar. Você R é São Paulo, Vanderilson CD. Águia da Amazônia. Eu tava certo de que o amor era pros outros, não era. Como disse o meu compadre, é uma dose e um cedro. Fechado no meu. Eu tenho o cedro, mas tem a dose. Entre uma boca e outra, uma dose e outra, toda madrugada nessa vida louca, nem pra. Neto, Carol! Último subcomitiva do prefeito Isaías. Valeu! Tropecei no seu beijo, colei no seu rosto, eu queimei a língua. Foi na ponta do queixo, me acertou de jeito, olha eu na sua vida. Pensa e explica como é que a gente fica. Eu esbarrei no seu olhar. O Flaminho, o de Fernandes Belo tá aqui com a gente. Um abraço pra você, meu brother. Foi na ponta do queixo, me acertou de jeito, olha eu na sua vida. Pensa e explica como é que a gente fica. Frango, Diogo Correia, o Nelson, dos pescados, aqui de Açaideu, tá com a gente! Aqui. Bora, Castanhal! Eu tava certo de que o amor era pros outros, não era pra mim. Um cara esperto, fechado no meu canto, só vivia assim. Entre uma boca e outra, uma dose e outra, toda madrugada nessa vida louca. Nem passou pela cabeça me apaixonar. Eu esbarrei no seu olhar. Tropecei no seu beijo, colei no seu rosto, eu queimei a língua. Foi na ponta do queixo, me acertou de jeito, olha eu na sua vida. Pensa e explica como é que a gente fica. Eu esbarrei no seu olhar. Tropecei no seu beijo, colei no seu rosto, eu queimei a língua. Foi na ponta do queixo, me acertou de jeito, olha eu na sua vida. Pensa e explica. Eu não quero te procurar. Pra dançar, vem, Gordinha. Cobri faz um ano e tô te procurando pra dizer: hoje a farsa vai acabar. Carla Parente, 2020, né? Olha, quero ver, Carlinha. O Carlos, Baiane, a Silviane, Franciane, Júlio Cartório, o Nazaré, o Renan Furtado. Um abraço! Com certeza ele vai atrás, mas com outra intenção. Nome do Palmeiras. Casa sem rumo e você. Aqui com a gente. É parceiro nosso. E agora será que aguenta a barra sozinha? Se sabia de tudo, se vira, a culpa não é minha. O seu prêmio que não vale nada, estou te entregando. Pus as malas lá fora e ele ainda saiu chorando. Essa competição por amor só serviu pra me machucar. Pop som, pop som, pop som. Tão traidor. Como é que é? Faça esse favor. Olha o infiel, né? Gordinho! Daqui vai todo mundo lá pro motel. Estou te expulsando do meu coração. Assuma as consequências. Motel dormir todo mundo. Eu não é, Gabriel? Fala pra mim. Vai fazer meu papel. Daqui um tempo você vai se arrumar. Aí joga. Você maestro, hoje até 6 da manhã, tá tarde demais. Desse você que está namorando, the best DJ Fábio. Meus casa caiu, tá no apoio. Bora, Marcinho. É galera de Arturia aí, ali. Um abraço. Mas se algum dia daqui a pouco tem Pop Fernandes Belo. Vamos juntos. Pop Som. Qualquer hora, em qualquer lugar. Daiane, Baiane. As cartilhas aqui de Açaiteu. Eita, nós. Bora, velha guarda. Se o destino fez assim, com a gente eu não vou chorar. E aí, Stephanie Moraes. O que faz? Só de boa. Sei lá. Deixa o tempo passar, mas antes de desligar. O Charlinho de Fernandes Belo, é, um abraço! Família Pop dançando. Você não me esqueceu e nem adianta negar. Encontrei com a sua amiga e ela foi se emocionar. Que falou com você, você falou de mim. E disse que. Era que o quiabo se perdeu? Amor assim, por isso que eu liguei. Liguei pra te avisar. Vou terminar o namoro. E o meu compadre Josimar. Pode não me querer, pode. O Gabi, aceitar, Gunu, o Ebel, o Ito Cuca, o Saldo e os seguidores. E a galera do Providência aqui no Pop. 3, 2, 1. Cheguei em frente ao portão. É compadre o Bob. Meu cachorro me sorriu latindo. E aí, Jorginho? Minhas malas coloquei no chão. Quando ele disse assim, quer ir, eu voltei. Bob, Bob, Bob, Bob, Bob. Tudo estava em... É só um toque agora, né, mestre? Quase nada se modificou. Galera de Fernandes Melo, aqui com a gente. Daqui a pouco tem Pop e Burra. Quero ver todo mundo. Acho que só eu mesmo mudei. Fábio. Eu voltei. Aqui. Porque aqui, aqui é o meu lugar. Eu vou. O careca, Isaías, família Trans Pereira. Coisas que. Meu amigo Diego, Thalisson, David, equipe do Seca Vinhão. E aí, DJ Fábio? Fala aí, garotão, fala aí. Solta som. Vamos começar a soltar um som pra família Pop. Mas deixa eu acelerar mais um pouquinho. Deixar na batida exata, no beat certinho. Do jeito que a família Pop dá valor. Pop som. Então lá vai, lá vai, lá vai, lá vai. Com DJ Fábio, a sua alegria é completa. Alô, Samuel! Tu sabe que é nóis. Minha vida, preciso te ter. O Pio Dorminado, o Nezinho, o Maílso, o Niaçai dela, Adeilton, o Wellington, Luga e ele mexe aqui com a gente. A organização do evento está pedindo para as pessoas que estão aqui na parte interna da festa, se você sair na volta, você tem que pagar um novo ingresso, tá bom? Então, portanto, não tem precisão de sair, o negócio aqui tá gostoso, tá bacana, muita gente bonita, então bora curtir, bora dançar, se sair na volta, já sabe, paga de novo, tô aqui, daqui não saio, daqui ninguém me tira. Júlio Freitas, do Banco da Amazônia, meu amigo Tandy de Arturia aí aqui. Por onde eu ande, lembro de você, pai. Não consigo te esquecer, meu bem. Sei que te perdi. Perdeu porque quis. Te peço perdão. O Águia da Amazônia. Daqui a pouquinho, maestro! Boa! Do batida na época. Você ainda está em mim. É doido! Por isso eu canto essa canção. Só pra dizer te amo. É um convite pra voltar. Com loucuras e seduções. Meu amor, eu quero te entregar. E aí? É uma loucura assim. Fábio. Você falou que ia me deixar. Fiquei triste e ia chorar. Lindomar e toda a turma de Bragança. Wanderson Bebidas Divisão. Rapaz, cadê o Wanderson? Alô, Wanderson, chega, ajuda aqui comigo. Inclusive, sexta-feira, dia 19 de novembro, tem o F10. Livezão do aniversário do Wanderson. Tentaram. Sair, bora curtir então! Vai! Sair e com você ouvir o som do menino. Narciso Prestação, tá aqui com a gente! A convida a produção com o Ronaldo e o irmão. Viajando nessa Kombi que é o show que o povo consagrou. É a paixão da galera tocando para mim. Olha o coração! Genival de Bragança, tá de aniversário. Os nossos parabéns a vocês, Genival. Valeu, garoto. Quando você escutar, sei que você vai lembrar. Aquela sequência pra tomar uma, umas e outras. Ilusão foi que restou do nosso amor. É o cara da super latinha que tá ali, né? Ah, e também tá no escuro. Vamos que vamos. Sabe que é nós, sempre. Sou uma emoção. É o som, meu amor. A saudade só aumenta quando eu escutar. Guerreirão, tô tentando parar. Guerreirão. Não, quer saber se não tá ouvindo, macho. É o som, meu amor. A saudade só aumenta quando eu escutar. Stephanie! Guerreirão, tô tentando parar. Deixa o negócio lá pra Vanessa lá. É surda já, Vanessa, né? Muito barulho! Pop tá desse jeito, né, Josimar? Aí ela acaba não escutando mais nada. É uma mistura. Bora dançar no Pop e Pop! Aqui, um abraço. O aniversário dele é com a gente. Deixa comigo, Wanderson. Te amo, meu amor. Sabe que é nós. Sem sonhar, agora vou te Opção. Ver meu bem maior. Quando eu repaldo teus beijos em mim, chego até tremer. Meu bem querer pra sempre é todo teu. The best, DJ Fábio. One of the best from Brazil. Quando estou no Rubi, DJ Fábio. Isaías de Florianópolis, tá aqui com a gente. Alô, tchau, tchau, na época. É? És meu rubi. Era parceiro. Vou te amar, apaixonada por você estou. Rogerinho das Películas de Bragança. Rumi da Super Ratinha. Com a gente aqui no Pop Show. Um abraço! sozinho aqui, sem teus carinhos. Gino Saiba, é o Cicota aqui com a gente, olha galera, chora, valeu! Por ti, não deixe assim, só vivo do que passou. Genival de Bragança, valeu! Mais uma vez, não me deixe, meu amor. Galera de Fernandes Belo, um abraço! Só te amar, vou me envolver com um novo super pop. Pop som. Você. De show, o Tica, a Giridu e a Poligrê. Vou amar você, o águia de fogo, a inovação. E tem o Fábio e o Gostinho, o maestro, a pressão, pressão, bom! Alô, garçom, vamos! Mexendo com meu coração, o fundo poderoso. Com DJ Fábio. Com DJ Fábio a tocar. Aqui. Passo. O Eduardo e a sua primeira dama, alô Chayane, tá aqui. Conquistou, decola, me faz viajar. DJ Gilmar, a comanda, o Ruby que é um show. As passam na vida do show. Eu vivo e a saideira. Bora, Marcinho, promoções. Valeu, Marcinho. Um atarazzo, Bruno, o Alexandre e o Vitor. Aqui deu saideira. Valeu. Dia 9 de dezembro tem Búfalo do Marajó aí no Braço Verde, mais uma do Júlio e o Marcinho promoções, fora igreja. Curtindo uma canção, mexendo com meu coração, com o DJ Fábio a tocar. Nossando poderoso, envolvendo o som. É o som que ajuda a multidão. Pop Som, o Águia da Amazônia.